Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe, e eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa, pro sol inclemente se a retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno, desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe, e eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa, pro sol inclemente se a retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno, desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou.